13diasmoral.com.br. Doutor Pressão, aquele jeito. Eu só trabalho com dinheiro alto. Mano, não vem querer seguir meus passos. É que eu faço parecer fácil. E agora tô blindado, prateado. Qualquer coisa, beba, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do Marfim. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários quilates. Qualquer coisa, beba, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do Marfim. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários quilates. Transa em alto mar, olha o tubarão. Passa por si, baby, tô mergulhadão. A mais de 100 no jet, eu e ele é flex. Minha lente de mergulho é minha Juliette. Vi na garupa do jet e eu da minha 300. Sua bunda balança, baby, câmera lenta. Na garupa do jet e eu da minha 300. Sua bunda balança, cabelinho na régua, trajadão. Chuva de pepeca, malvadão. Enche o copo dela no bailão, embrasada no baile de copão na mão. Acelerei o jet, 300 por hora. Se eu mandar o papinho, ela vem agora. Sentando pra mim, do jeito que ela adora. Esse flow inovador ainda vai fazer história. Sai de Salvador e para lá em Malibu. Lá tem uma festa pra nós, uísque Red Bull. Embrasa a noite toda, leva a gata loira. Empina o bumbum no jet e mostra a boba. Na casa de praia rolou uma putaria. Um coroa procurando sua filha. No meio da multidão ela ficou perdida. Não posso fazer nada, ela escolheu essa vida. Meu pescoço congelado, tentizada no coach. Ela pede tapa de quatro, quer curtir comigo à noite. Você deve tá bolado, porque o bonde é prateado. Porque todo é mais brabo, porque vesti igual doce. Meu foco no pódio, hoje eu tenho em posse. Avisa pros meus mano, que esse mundo é nosso. Meu foco no pódio, hoje eu tenho em posse. Avisa pros meus mano, que esse mundo é nosso. Eu só trabalho com dinheiro alto. Mano, não vem querer seguir meus passos. É que eu faço parecer fácil. E agora tô blindado, prateado. Qualquer coisa, beba, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do Marfim. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários quilates. Qualquer coisa, beba, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do Marfim. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários quilates. André Cidiz, o mural de Ibi Coara. Daquele jeito, daquele pique. Alô, Samp, é nóis, hein?